Alô, Rosa Maria, agora vou lhe mostrar carimbó com ciranda, vamos todos ciranda. Alô, Rosa Maria, agora vou lhe mostrar carimbó com ciranda, vamos todos ciranda. Olê, olá, vamos todos ciranda. Eu só vou dançar ciranda se você me acompanhar. Cirandeiro, tiro verso, cada um com o seu par. Noite linda, estrelada, céu azul, buquê de flor. Carimbó com ciranda, vou dançar com meu amor. Olê, olá, vamos todos ciranda. Rosa Maria, agora vou lhe mostrar carimbó com ciranda, vamos todos ciranda. Alô, Rosa Maria, agora vou lhe mostrar carimbó com ciranda, vamos todos ciranda. Olê, olá, vamos todos ciranda. Dança ciranda, se você me acompanhar. Cirandeiro, tiro verso, cada um com o seu par. Noite linda, estrelada, céu azul, buquê de flor. Carimbó com ciranda, vou dançar com meu amor. Olê, olá, vamos todos ciranda. Dança ciranda, se você me acompanhar. Cirandeiro, tiro verso, cada um com o seu par. Noite linda, estrelada, céu azul, buquê de flor. Carimbó com ciranda, vou dançar com meu amor. Olê, olá, alô, meu Recife querido. Olê, olá, cada um com o seu par. Olê, olá, alô, meu Recife querido. Olê, olá, alô, meu Recife querido. Olê, olá, cada um com seu par. Olê, olá, alô, meu Recife querido. Olê, olá, cada um com seu par. Olê, olá, alô, meu Recife querido.